Sig Sig Sputnik, Sucess, Phil Collins, Easy Lover. Começamos com os Pandal Balé, Be Free With Your Love. Aí o setlist do Flash House de hoje. Começou bacana, hein? Pegada anos 80. Deu até pra ver o penteado aqui da galera. Cheio de New Wave, né? Aquele gel brilhante. Ô, época bacana. Bom, segundo bloco do Flash House tá maneiraço também, posso garantir. Então, se eu fosse você, eu não sairia daí de jeito, forma, circunstância nenhuma. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio Serviço. A situação das crianças na Ucrânia piora a cada minuto. Elas têm sido feridas e traumatizadas pela violência. Hospitais, escolas, instalações de água e saneamento estão sob ataque. As pessoas estão fugindo para salvar suas vidas e famílias estão sendo separadas. O Unicef já está no local, fornecendo água limpa, suprimentos de saúde, higiene e materiais de educação para emergência. Sendo um doador Unicef, sua doação chega mais rápido a quem mais precisa. Este é um momento aterrorizante para as crianças e suas famílias. Elas precisam de sua ajuda. Doe agora. Ligue para 0800 545 1132 ou acesse doeucrania.unicef.org.br. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Ucrânia. Voltamos a apresentar Flash House. Pat and Mick, Shake Your Groovin' inicia o segundo bloco do Flash House de hoje, que terá Donna Summer, Ace of Base, Will to Power, Funky Green Dogs, DJ Bobo Passenger e Sonia. Aumente o volume e confira. We'll be right back.

myself above. But all forgiving God, you claim that you believe in. Your kind is gonna fall. Your ship is sinking fast and all your able men are leaving. Only someone who's morally superior can possibly and honestly discern. Talk before I think. You shoot before you know who's in your line of fire. So somehow we're the same. We're causing people pain. But I stand and take the blame. You scramble to the night. Someone who's morally superior can possibly and honestly discern. Only someone who's morally superior can possibly and honestly discern. Inside of me, there's a world only I see, only I see. Oh, I tried to face reality, but